caballero. Butão 3399 autorizado, chame para o táxi. Chamaram para o táxi, Butão 3399. Taxi Lufthansa 339, Alfa Taxi 132, Delta, Delta, Delta, Delta, 3059, Atena, Galeão. Uno 32 a bordo, 3:59, Galeão, confere. Afirmativo. Autorizado táxi, sua direita, via Índia, no ponto de espera, pistão 10, reporte pronto, ajuste 10, 12, TAM 3399. TAM 3399, autorizado via Índia, no ponto de espera, vai te mandar por aí, TAM 3399. O TAM 3399 autorizado a alinhar e decolar pistão 10, vento 1 centena com 7 nós. Alinha decolar 10, TAM 3399, decolado aos 56. Controle agora, 120, decimal 8, bom voo. Bom dia, Zan 3399, perfil da El, cruzando 2000. Bom dia, Zan 3399, submatem 360 da El, vigilância. 360, possível da El, ou Leda, está presente? Autorizado, Leda. Leda, graças. Tá 3399 na escuta da torre? Brilhas 3399. 3399, chame Recife em 1251, alternativa 13325, e solicite ao mesmo. Jet Whisky Juliette Fox. Whisky Juliette Fox. O Whisky Juliette Fox se encontra no pátio 3, solicitar autorização reboque para o pátio principal, posição 04. Gente, o Abjet Whisky Juliette Fox está autorizado inicialmente da entrada do pátio principal. Reporte para a entrada no pátio principal, ok? Gente, até a entrada do pátio principal, reporta a linha.